som, o garoto dos volts. Esse nome é fantástico. A gente se liga em você. Faz perder o ar. Tu sorriso alegrou meu dia. Minha inspiração pura poesia. Teus lábios soam melodia. Tão bom. Mas sozinho não dá mais. Parto meu respirar. Se é sonho não me acorda. Jamais. Vem me beijar. Vem me tocar. Vem me abraçar. Até sofrer. DJ Bibi, Robson Batidão e DJ Wellington Bill. Super Bill Sound. Super Bill Sound. O garoto dos vozes. Super Bill. Amor, não quero confusão. Me agarra e atira no chão. Meu corpo aquece contigo. Na cama faz o que eu penso. Não sabes o meu desejo. Oh, Caldas do Pará. DJ Bibi, o imperador da galera. Bibi Brasil. Ao som da tua voz. Tudo 220 volts. Olha, me entreguei. Tentei resistir. Seus lábios me ajudam a prosseguir. Te amando até o fim. Nunca liguei pro amor e Deus me guia até você. Que me ensinou a amar, que me ensinou a amar, meu anjo. Yeah. Super Wilson. Quando ela joga com a bunda no chão, e quando ela sarra com o bumbum no chão. bunda no chão. Gravamos sua vinheta para rádios, DJs, aparelhagens e sons automotivos. Contato 091-99171-3427 ou pelo e-mail neliovolts@gmail.com. Com as melhores vozes do planeta. Chega de me enganar com um amor que não vai me levar a nada. Cê achou que tudo ia ficar assim? Me iludir foi sua melhor opção. Ainda tem espaço no meu coração pra outro alguém que saiba me valorizar. Agora vai fazer com ela o que fez comigo. Não corro mais perigo, pois não te quero. Ficar assim. Conquistar, prepara, ela vai decolar. Trindade. Rubi a nave, Rubi, Rubi a nave. Ela vai te conquistar. Super Bilson, o garoto dos volts, com sua plataforma dos volts. Olá galera, aqui quem está falando é o locutor publicitário Cristiano Cava. Estou aqui com muito carinho, mandando aquele alô, aquele grande abraço, aí pro meu garoto Bilson, o garoto dos volts. Solteiro que eu sei que ela vão querer. Namorar pra quê?

Super Bill Sol, o garoto dos voltes. So I keep it rolled up, sagging my pants, not caring what I show. Keep it real with my niggas, keep it clear for these hoes. It look clean, don't it? Washed it the other day, watch how you lean on it. Give me some 501 jeans on it, roll joints bigger than King Kong's fingers. And smoke them hoes down to the stingers. You a class clown, and if I skip for the damn with your bitch, smoking great. Esse nome é fantástico. A gente se liga em você. Obrigado, meu Deus.